aos amigos dedico de coração cada verso que rimo nessa canção. O que vivi me fez ser o que sou.